Eu também tinha, eu era postulante a uma candidatura a prefeito. Não foi possível, né? Não foi possível. Nós discutimos com todas as áreas, eu busquei um espaço e eu verifiquei que não houve a possibilidade até o último minuto, até os últimos dias que são de convenção, não houve espaço para isso. Porque hoje, a gente falando politicamente, o que conta é voto. Né? Perfeito. E hoje, no PSDB, quem tem mais voto hoje na cidade seria você. Sim, até porque na última eleição de prefeito, eu fui um dos maiores colocados aí, fiquei numa boa colocação. E depois do Farid e do Nelson, seria eu e o Maduro. Né? Então eu era naturalmente candidato. Não foi possível isso, não houve espaço para construção. E eu, depois de um processo de convicção, de um processo de discussão, de amadurecimento, por opção, né? A gente falou, eu tenho liberdade de expressão que a Constituição me dá.